na hora da misericórdia, mas é tão gostoso. Reveste-me, Senhor. É a frase do dia, dessa hora da misericórdia. Escute. Eu sou a Edna, estou falando aqui de Nova Cantu, ouço o senhor pela Rádio 9 FM. Eu quero dizer para o senhor que eu estou muito, muito feliz. No dia 8 de junho, o senhor fez uma oração no comecinho do programa, para os doentes, para os enfermos. Aí o senhor foi dizendo, você que está doente, você que sofreu um derrame, não se desespere. E por último, o senhor disse assim, você que está com dor, coloque a mão. Padre, eu estava sentindo uma dor nos braços há muito tempo. Às vezes o meu braço até travava de tanto que doía, padre. Sabe, padre, é que o nosso ganha-pão é o leite. Nós ordenhamos as vacas na mão, sabe? Eu amo trabalhar, amo fazer esse serviço, amo ajudar meu esposo. Só que às vezes eu ficava triste porque a força dos meus braços já não estava sendo suficiente. O Senhor disse, você que está com dor, coloque a mão. E disse, marque esse dia, marque esta hora. Nesse dia, padre, Jesus me curou. Naquele instante, eu senti uma emoção muito forte, padre. Depois veio um sono. Depois que acabou o programa, eu deitei no sofá. Quando eu acordei, padre, eu já não estava mais com aquela dor. O senhor acredita, padre? O senhor acredita claro. Nisso, padre? Oh. Eu levantei, cuidei do meu serviço. Chegou a tarde, fomos ordenhar as vacas. E eu, com grande alegria, senti uma força, uma coisa que eu nem sei explicar. Muito obrigada. Amém, que bonito. Grande abraço a Nova Cantu. Claro que eu acredito, filha. Acredito mesmo. Deus faz maravilhas. Por isso, não importa, crianças, adolescentes, adultos e idosos, diga comigo, Jesus, eu confio na vossa misericórdia. Diga comigo, Jesus, eu confio na vossa misericórdia. Toda terça-feira nós rezamos pelos doentes. Então, se você tem alguém doente, pegue a roupa, pegue a água, pegue o remédio. Eu quero lembrar um fato que me marcou muito, não me deixa perder o tempo, por favor, é que me veio. Uma senhora que me procurou, foi depois da missa do meio-dia, e ela, impressionante, ela tinha o rosto todo marcado assim, como quem teve febre e fica inchado. E ela disse que lidava com os médicos há tempo, que criou umas bolhas dentro do seio da face. É tipo, eles achavam que era hemangioma, tinha gente que falava que era um monte de coisa. E o médico não quis mexer e disse, olha, você vai ter que tomar esse antibiótico, depois você vai ser internada. Enquanto o antibiótico não fizer o efeito, não tem o que fazer. Essa mulher estava fazendo a novena de Santo Antônio. E algo naquele momento estimulou ela a dizer, bom, o que os médicos não fizeram, Jesus vai fazer. Ela pegou da água benta, terminado o programa, tomou e fez um gargarejo. Diz que naquela hora estourou. Ela contando para mim, padre, aquilo saiu tudo. Era uma podridão pura. Eu até vomitei. Mas ela veio aqui na igreja. Ela estava o rosto deformado. Mas ela dizia, eu vim porque eu tinha que dar esse testemunho. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Esses são sinais fortes de Deus. A fé move montanhas, gente. A fé, ela tem um poder imenso. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. O texto de hoje, Mateus 8, 23 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso, veio uma grande tempestade sobre o mar a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Jesus disse, por que tanto medo? Homens de pouca fé. Então, Jesus levantou-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homens de fé pequena, homens de tão pouca fé. Jesus, na verdade, diz isso aos apóstolos. Mas quando ele diz isso, ele denota que o medo é falta de fé. O desespero é ausência de fé. Problemas todos nós temos. Problemas faz parte de nossa vida. Mas eu quero que você olhe para suas tempestades, olhe para os seus medos e diga, Deus está comigo, Deus está ao meu lado. Eu não vacilarei. Eu já tenho que ir para a bênção final, mas agora, você está se sentindo como os apóstolos num barco à deriva? A âncora é Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, que pela efusão do Espírito Santo e tomada com fé, possa nos libertar de todos os males e todos os objetos, todos os doentes, todos os remédios. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.